Paz do Senhor. Jesus Cristo, sepultado, depois de 3 dias ele ressuscitou. A Bíblia fala que ele apareceu para muitas pessoas, mais de 500, durante 40 dias. Eu penso que ele deve ter ido na casa daquele senador muito honrado que votou contra a morte de Jesus, chamado José de Arimateia. Imagino que Jesus deva ter ido na casa dele para pagar aquele aluguel de 3 dias por ter usado o sepulcro novo dele. Talvez José de Arimateia deve ter dito, não, Jesus, não precisa pagar não. E aí Jesus disse, Deus lhe pague. É interessante mesmo saber que quando nós deixamos Jesus usar aquilo que parece que é nosso, nós recebemos uma recompensa lá no céu. Por isso Jesus pode usar meu carro, minha casa, meu telefone, meu dinheiro, minha conta, porque no fim tudo é dele, porque eu sei que Deus vai nos pagar. Pense nisso, Deus te abençoe e até amanhã.